Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana é mais um dedicado a lançamentos de 2018. E vamos iniciar com baladas. E porquê iniciar com baladas? Porque um dos grandes mestres das baladas voltou após 20 anos sem lançar nada. Estou a falar-vos do eterno Steve Perry, que em 2018 lançou o álbum Traces. Para vocês, Steve Perry, We Fly. Just another lonely town in the dead of night. The neon streets did cry, reflecting our lies. Just another lonely room written in a song. A time for you and I, cherished, not gone. You were the reason love was our season, all in another place, in another time. We were together, drawn to each other, all from another place, in another time. Was a time for you and I, we thought we'd never lose. Just another lonely town, the faces never change. With you I had it all, together in another time, we woke me up when my dreams were fading. people. You woke me up. You woke me up. When I was gone, you gave the aid. From time to time. from day to day. I fill my time with just one word. Now everything around my heart stands still. And all the times I walk around, these places tell a story that I can't rewind of you. E nesta sequência de baladas, após o lendário Steve Perry, ficamos com uma banda que reúne Ronnie Atkins, dos Pretty Maids, e também Eric Martinson, dos Eclipse. Estou a falar-vos da banda Nordic Union, que em 2018 lança o seu segundo álbum, o álbum Second Coming. E deste álbum ficamos com a música New Life Begins. E terminamos a sequência com a banda de Gianluca Firmo, a banda Firmo. E o vocalista e teclista Gianluca Firmo lançou-se no mercado do hard rock há alguns anos com a banda Room Experience e lança-se agora a solo com o álbum Rehab. E deste álbum ficamos com a música Everything. E vamos agora para uma nova sequência. Vamos manter-nos melódicos, mas um pouco mais hard rock. E vamos iniciar a sequência com os australianos White Widow. E do álbum Victory, vamos ficar com a música Run and Hide. Para vocês, White Widow, Run and Hide. How e nesta sequência de hard rock mais melódico, após White Widow, aparece-nos a banda sueca Ozucaro, e do álbum House of Mirrors ficamos com a música All Guns Blazing, e terminamos esta sequência com a banda Hartman, banda solo do vocalista e também guitarrista Oliver Hartman, e do álbum Hands on the Wheel ficamos com a música Last Plane Out. E vamos agora para uma nova sequência e vamos acelerar com Hard and Heavy de Impilitary, a banda do guitarrista Chris Impilitary, e do álbum The Nature of the Beast vamos ficar com a música Man of War. Para vocês, Impilitary, Man of War. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência mais pesada, após Impilitary, ficamos com Red Dragon Cartel, a banda liderada pelo lendário Jake Lee. E do segundo álbum da banda, o álbum Patina, ficamos com a música Speedbag. Continuamos com o projeto Northward, um projeto que reúne Flor Jansen, da banda Nightwish, e o guitarrista Jorn Viggo Lofstad, de Pagan's Mind, e da banda solo de Jorn Landa. E do álbum homónimo Northward, ficamos com a música Big Boy. E terminamos esta sequência com uma novidade, uma banda que nunca apareceu no Riff Service, a banda Cocks in Hell. E do álbum Cocks and Roll, ficamos com a música Not Bitch Yet. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter um som mais hard rock clássico. E vamos iniciar com o trabalho a solo do guitarrista Ryan Roxy. Guitarrista que faz parte da banda de Alice Cooper e passou pelo Slash Snake Pit. E do álbum Imagine Your Reality, vamos ficar com a música California Man. Para vocês, Ryan Roxy, California Man. Meet me on after school. Where we're going to a place where the job is pretty cool. When if the band starts playing, there's a jukebox down the hall. And with your blue dress on, folks are all gone. Shaking. I'm a California man. Dance right. Baby, she cried, "Mister, you're mistaken. The one one you should be taking is me. Well, she said she left him dead, 'cause he threatened to tell me they'd been sleeping in his bed. So she waited until he closed his eyes, surprised to stop permanently. And they said it was a quarter to four. E nesta sequência com som mais vintage, após Ryan Roxy, ficamos com os suecos Black Paisley. E do álbum Perennials, ficamos com a música Mother. E terminamos esta sequência com os Roxane. E do álbum Radio Silence, ficamos com a música Quarter to Four. E vamos agora para uma nova sequência, onde vamos manter um som vintage com um toque de modernidade e um toque de pop rock. E vamos iniciar com os mineiros Zephyrin, banda que conta com o vocalista Osvaldo Botrel, que é meu amigo. E é para ele e para o restante da banda que mando um abraço agora. Para vocês, Zephyrin, fogo! let go of your fears, but you get new ones. That's right. You got your jacket, put your walking shoes on. Get out the door, dare to be a vagabond. You can live it or die. I'll survive, I'll survive. In his backyard, a Susan never works for free. Sam ain't got a sense for fashion, he's a lot like you and me. Lizzie never liked Louisiana, Tony never took the train. Ruby's running from the police, Jenny's in the Hall of Fame. Debbie was the same, Chelsea ran away. Ain't we all the same? In the sold house, Haley's never given hell, and Johnny keeps jumping on the tightrope. He really should be dead. Amy's so addicted to the TV. William is wearing drag. Katie's got a wish, she likes to mess up. And Christopher is clinically mad. And he's a freak like you. Yeah, I'm a freak, me too. Never change us. Yeah, I'm a freak like- E após Zeppelin, um abraço para Minas Gerais, ficamos com Kenny Lacrimo, o sueco Kenny Lacrimo, que foi vocalista dos Heat nos seus dois primeiros álbuns, e agora lança o seu primeiro álbum a solo, o álbum Spectra. E deste álbum ficamos com a música Vagabond. Continuamos com os The Struts, e do álbum Young and Dangerous ficamos com a música Freak Like You. E terminamos esta sequência com os Rebel Heart. E do álbum Uncomfortableness, ficamos com a música Soul Stealer. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com Midnight City. E do álbum There Goes the Neighborhood, vamos ficar com a música Heaven's Fallen. Para vocês, Midnight City, Heaven's Fallen. Walk these streets alone, the place to call my own. I've been killing time just to get. get you off my mind. Every step I take brings me back to you. There's no getting through. Lost and broken, sitting by the phone. Can't wait to hear your voice. I can't wait to hear you say your heart is breaking and you can't take it anymore. And we feel the same. We both feel the pain. I'll be there when your head is falling and you think you're on your own. For me, all the things you're fighting for prove. come, the time will go. Do you ever wonder why? If you think too much, you're never gonna know. You can fight the winds of change. That's what they always say, but you know it never turns out quite that way. You can fight the winds of change, you can drink the whole town dry. So just fill your glass and raise your voices high. And let's drink from the amber glass, raise your voices high. Us by drink from the amber glass, raise your voices high. Never shall we live in fear beneath the endless skies. Drink from the amber glass, raise your voices high. Never shall we has passed us by. Drink from the amber glass, raise your voices high. Never shall we live in fear beneath the endless skies. Drink from the amber glass, raise your voices high. Never shall we passed us by. Sorrow, we're never getting somewhere, so it seems. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Midnight City, ficamos com Ashbury. E do álbum Eye of the Stygian Witches, ficamos com a música Amber Glass. E terminamos esta sequência de baladas com Spile Driver. E do álbum Rock Wall, ficamos com a música Julia. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos ter novamente um som hard rock melódico. E vamos iniciar com Dallas. E do álbum Dallas, vamos ficar com a música This Love. Para vocês, Dallas, This Love. Ride on moment we met, when we saw each other face to face, is forever carved in time and space, and our hearts are bound together. It's like losing my soul, and I still remember you. You live inside my mind, in my dreams every night. E após Dallas, ficamos com os Perfect View. E do álbum Timeless, ficamos com a música Shades of Us. E terminamos esta sequência com os Hearts on Fire. E do álbum Call of Destiny, ficamos com a música Lonely Eyes. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciar com Ace Frehley. E do álbum Spaceman, vamos ficar com a música Rocking with the Boys. Para vocês, Ace Frehley, Rocking with the Boys. I've worked so hard, didn't know I'd travel so much. trouble, and I could use a friend. Tonight, tomorrow, until the bitter end. Now the secret is out. The secret is out. E é com Greta Van Fleet que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Ace Frehley e a música Rocking With The Boys. Continuamos com os escoceses Nazareth. E do álbum Tattooed On My Brain, ficamos com a música The Secret Is Out. E terminamos com a música Lover Liver, do álbum Anthem of the Peaceful Army, de Greta Van Fleet. E é com Greta Van Fleet que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Staring out the window like I'm waiting for change. As if I stared long enough, I'd see it when it came. I used a book of numbers by the silent telephone. I called up everyone I found, but didn't talk to no one. And the rain comes down as if it's trying to wash me away. And there ain't no romantic moving lines like they say. Standing alone, like I got nowhere to go. Standing alone, like the day. Can't show another side when every side's been.